Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, 60 minutos, uma hora direto, sem blá blá blá. Let's go, baby! Todo mundo ouve, todo mundo ama Target Radios. Simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E no ar, mais uma edição dos 60 minutos. Rolando a partir de agora, uma hora direto só de música. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the best stations. Enquanto você curte uma hora sem blá blá blá, clique na referência para o mundo, targetw.com, e confira absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. Se vicia aí, baby, targetw.com. Tudo pronto por aí, na paz de Deus. Então vamos nessa, pra abrir uma hora direto sem intervalos comerciais, Bruno Mars e o som Locked Out of Heaven. Afinal, tudo de melhor é Target. 60 minutos. Target Radio. Swimming in your water, something Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. música. Muita música. 60 minutos. Target Radio. Target Radios, 60 minutos, uma hora, livre de comerciais. Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Turn the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do, I do. Walked in expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me. You don't know how nice that is, but I do.

Clio.com, a referência para o mundo. Target Radios, a maior rede internacional de rádios. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target e está acompanhando 60 minutos. Direto, uma hora só de música, sem intervalos comerciais, aqui na Target International. E fechando a primeira meia hora, Katy Perry, Use Your Love, antes Psy, Gangnam Style. Relembramos os Paralamas do sucesso com o clássico Ela Disse Adeus. Teve ainda Taylor Swift, Begin Again, Kesha com Die Young. Matamos Saudade do Hino to the Floor, Bittersweet Symphony. Lá no começo, Christina Aguilera, Your Body, e Bruno Mars e o song Locked Out of Heaven. Tem muito mais pra rolar, então aumente o volume aí. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. As melhores rádios e melhores ouvintes são Target. E já está rolando por aqui o som de One Direction, Live While We're Young, nos 60 minutos. 60 minutos. Hey girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. The music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do. Just pretending that we're cool and we know it too. Let's go! Crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight let's get some and live while we're young. And live while we're young. Tonight let's get some and live while we're young. Hey girl, it's now or never. It's now or never. Don't overthink, just let it go. And if we get together, yeah, get together. Don't let the pictures leave your phone. Internacional Target Radios, 60 minutos, uma hora livre de comerciais. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Target Radios. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds.

60 minutos. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Hit the sky fall. Internacional Target Radios. 60 minutos. Uma hora. Livre de comerciais. Direto. targetw.com, referência para o mundo. 60 minutos. Target Radios. Hello, I know it's been a while. I wonder where you are. And if you think of me sometimes, 'cause you're always on my mind. You know I had it rough, trying to forget you, but the more that I look around, the more I realize you're all I'm looking for. What makes you so beautiful? You don't know how beautiful you are to me. You're not trying to be perfect, nobody's perfect, but you are to me. It's how you take my breath away, feel the words that I don't say. I wish somehow I could say them now. Oh, I could say them now. Yeah. Just friends, the beginning or the end. How do we make sense when we're on our own? complete. Should have known nothing in the world compares to the feelings that we share. So not fair. What makes you so beautiful is you don't know how beautiful you are to me. You're not trying to be perfect, nobody's perfect but you are. Take my breath away, feel the words that I don't say. I wish somehow I could see them now. Oh. It's not you, blame it all on me. I was running from myself, cause I couldn't tell how deep that we were gonna be. I was scared it's destiny, but it hurts like hell. Hope it's not too late, just a twist of fate. Yeah. What makes you so beautiful is you don't know how beautiful you are to me. You're not trying to be perfect, nobody's perfect but you are to me. Somehow I can say them now. Oh, I can say them now. Target Radios, todo mundo ouve, todo mundo ama, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E colocamos ponto final nos 60 minutos, uma hora direto, só de música, sem intervalos comerciais, aqui na sua estação favorita, que é Target. Pra fechar, curtimos Carly Rae Jepsen e Justin Bieber, Beautiful. Antes, Maroon 5, com One More Night. Matamos saudades com Cyndi Lauper, Money Changes Everything. Teve ainda Detonautas e o som Vamos Viver. Adele com Skyfall. Relembramos NSYNC com Want You Back. E teve ainda Diamonds com Rihanna e One Direction e o som Live While We're Young. A qualquer momento, 60 minutos de volta. Não esqueça de clicar na referência para o mundo targetw.com e viver o mundo do Target. Absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Se vicia aí, baby. TargetW.com. Eu, Ricardo Borges, estou indo nessa. But you know, you got Richard on your favorite station. A qualquer momento eu volto aqui pela Target International. Fiquem todos com Deus. Até mais. Bye, bye. Você ouviu na rede internacional Target Radios 60 minutos. Uma hora direto, sem intervalos comerciais. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.